Homenagem ao Marquês de Sade. O Marquês de Sade vai serpenteando, menstruado por máquinas e outras vísceras, imperador sobre-humano pedalando a ursa maior no tórax do oceano, onde o crocodilo vira o pescoço e acorda a flor louca cruzando a mente num suspiro. É aéreo o intestino acústico onde ele deita com o vasto peixe da tristeza violentando os muros de Sacarina. Ele se ajoelha na laje cor do tempo, com o grito das Minervas em seus olhos. O grande cu de fogo de artifício enche este espelho de adolescentes com uma duna em cada mão. As feridas vegetais libertam os rochedos de carne empilhados na catástrofe. O menino que passava comprimiu o dorso descabelado da mãe uivando na janela. A fragata engraxada nos caminhos da sobrancelha calcina o chicote de ar do Marquês de Sade no queixo das chaminés. Falta ao mundo uma partitura ardente como o hímen dos pesadelos. Os edifícios crescem para que eu possa praticar amor nos pavimentos. Marquês de Sade pôs fogo nos ossos dos pianistas que rachavam como batatas. Ele avança com tesouras afiadas tomando as nuvens de assalto. Ele sopra um planador na direção de um corvo agonizante. Ele me dilacera e me protege contra o surdo século de quedas abstratas.